Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Boutique do MB. A loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Cê tá achando que eu sou chiclete, mastiga agora e depois esquece. Pra começar assim, bem na mura, bem na moral. Tu não me merece. E aí? Mas o jogo virou, tô revertendo a situação. E quem mandou escolher a farra e o paredão? Eu tô chegando, prepara seu coração. Prepara tudo! Você prepara que hoje. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Cê vai? Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Hoje se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar e vai ligar. Puxa, papá. Sucesso nosso aí. Isso é macio, papai. Tem que respeitar. Nosso parceiro João Figueiredo. Zé Figueiredo, Dadinho, Figueiredo, Adelso Figueiredo, família Figueiredo na área. Chapada de cachaça, e quando ligo o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, vai jogando a lava. Nossos amigos com Marcaíto na área, valeu, manos. Na chapada de cachaça, e quando ligo o paredão, ela fica descontrolada. Vai, Gabriel. No paredão, ela vai jogando a raba. Chega pertinho dela, vou mandar dar uma zentada. Oi, lá. E agora? Corre e passa, manda ressaca de saudade e implorar por mim. Só não esquece que eu te avisei, ia ser assim. Cê vai ou não vai? Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no paixão. E vai fazendo, vai? E vai fazendo, vai? Aí sim, Gabriel. Pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no paixão. Vai fazendo aí, Clebinho. Fazendo dom. E tu matuma, vai. Pra quê? Pra quê? Solta o gogô aí. O áudio dela. Canta bem alto. Que alô, tua. O áudio dela no rolê. Será que não vale, Giovanni? Meu parceiro preto aí, preto! Você na rua e eu em casa. Eita, Pepe! Usando nada. Tá no ser todo preto, tá tudo certo a parada. Hoje a gente lá. Tomei nesse nho! Não passa a noite acordada na cama pelada. Parada sim, parada. Esperando pra estregar a raba. Quem quer largar não passa a noite acordada na cama pelada. A noite é varada. Cristina, top internacional, tá na área. Vai, vai. Tapa, tapa, tapa, tapa varada. Tapa, tapa, tapa varada na raba. Machuca, bebê. Vai, bebê. Me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você. Aquelas paradas loucas que eu faço com você. Vai, bebê. Parceiro amigo, particular de Patrick, tá na área. Tá no setor do homem. Sabe que é nós, Patrick, tamo junto, meu brother. E aí? Me chama, eu vou te amar. E tuma, tuma, vai. Bota swing, bota piseiro. Chama na pressão dos paredões. Alô, Mari Fernandes. Isso é vacio, sensação. Eita, parada top. Sabe que eu não resisto. Corro pra ficar contigo. Meu ponto fraco é só a vozinha no ouvido. Vai, Rodolfo. Vai, bebê. Me pede pra fazer. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Aquecida, senhora. Até 6 da manhã, para na tope. E toma, toma, vai. Detona considerado. É nove, hoje a noite promete. E vem nessa o meu pijama, som do paredão. E as bebês tá pro chefe. Não vem caindo de manteiga. Meu parceirão Santana tá lá, maninho. E a noite promete. E vem dessa o meu pijama. Eita, peteca. As bebês tá pro chefe. Não vem caindo de manteiga. Bota pressão, bota. Toma aí. Acesse www.rafaelmb.com. Tá soltinha, brota na quebrada. Balando a raba, essa mina é sensação. E com as amiguinhas que caem não para. Pina safada, deixa ela. E toma, toma, vai. Ela tá soltinha, brota na quebrada. Balando a raba, essa mina é sensação. E com as amiguinhas que caem não para. Pina safada, deixa ela com de tesão. Será que tem alguém solteiro nessa parada aí? Tem? Cadê a mulherada solteira do Rio Atua? E a macharada solteira aí? Toma, toma! Pressão, papai! Eita, Rio Atua! Que música você curte mesmo? Eu gosto disso! É muito adulto! Só começando! Carolina foi pro samba! Gerente Rômulo, varando fronteira, retuar. Tá no setor do homem. Ele e seu segurança me chama na parada. Como meu gerente? Baixinho até F. Luiz, o poderoso chefe. Gente que nunca dançou. Professora Jamila, professora Jaqueline. Nossa equipe vai quem quer! Tchara, tchara, tchara, toma, toma, vai! Eita, bota com a gente, vai! Batendo o paredão, essa calma Maria é! Só quem cedo ria tua! Vê a nua que te meto, nada se mudou pra cobertura! Nossos amigos do Adajá estão na área, valeu, hein! Ela morava na minha rua, ela Leite de onça, tribunal, cantora cheia, apareceu na vida, e o povo comenta, trabalha com o que essa novinha, toma boca, agora tem carro de luxo e o celular da maçã, ai meu Deus, essa novinha tem o elefante, e o Gabriel, e a Juve está Paris no outro, pra Amsterdã, ai meu Deus, essa novinha tem o elefante. Tcha, tcha, tcha, tcha, tcha. Toma aí! Tcha, tcha. Vai! Ei, me lembra meu tecladinho não, que eu tô fazendo uma seresta aqui, bem animada. Até 6 da manhã, o Rio Atua! Toma, toma, vai! Alôzinho coreano, alôzinho coreano. Vem, vem, vem! É, Gugu na bora e vem, nega! Tô no tabuca! Tá com saudade do beijo gostoso. Meu parceiro Miguel Ribeiro, prova, Bruno Ribeiro, Eric Ribeiro, Zé Raimundinho. Arruma uma livre. Eita, para na tope! Pega, pega, vai, vai! Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Vem se juntar com seu neném. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Cuida de mim, eu cuido de ti também. Pega aí, Gabriel. É Guanabara e vem. Professora Jaqueline, varando fronteiras hoje, papai. Produção. Com a mina. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Gabriel, me falaram que eu ia atuar, a galera gosta de dançar mijador com mijador. Deixa no escurinho, produção. Romeu, Alanzinho, simplesmente. Veste nossos bumbos agora, hein? Pra que esconder que te quero e você ainda me quer? Pra quem deixa, puxa a primeira dama, gruda mijador com mijador. Dança agora, Rietua! Por que deixar pra trás todo esse amor que ainda existe? Alimentar orgulho e depois sofrer. Pilate oh, começando bem na manha. Me ame como antes. Deixa eu ter você pra mim de novo. Nosso decreto é aclamar em dor. Meu parceiro amigo pra ajudar, a Fran Gracia tá na área. Deixa eu ter. Olha o portal. Já tá pra lá de Bagdá. Bora, preto. Pra mim de novo. Mate a saudade, não deixa pra ter. Siga no Instagram, arroba boutique do MB. Sofrendo outra vez. E agora, hein? Cada um pro seu lado, agora somos eles. E quem vai se render em nome desse amor? Dançando, se ligando o portal. Bora, Fran Gracia! Hoje já tá lá de Bagdá, moleque. E nada acabou. Começando outra vez. Passando uma borracha no que já passou. Remédio pra desprezo é cama para os corações divididos. Meu parceirão Tio Melo tá no setor do homem. Que e Patrick? E amores mal resolvidos. Olha o Tio Melo. Paga um pacote pra nós logo aí. Os apaixonados. Oi, Carla. Estão com orgulho ferido. Dormindo em quarto separado. Sofrendo com tempo perdido. Eita, Gabriel! Quando você pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim. Se eu soubesse dançar, meti o dedo no olho pra chorar. E por dentro que. Vai, Clebinho! Aí foi o suficiente pra inventar. Que eu sofri feito maluco por você. E na madruga não parava de negar. Meu parceiro Lourinho do São João. Verdade, e os amigos do Mato Grande estão na área. Valeu, manos! Melhor sensação que eu já senti. E agora a parada top. Foi ver que nem doeu. Eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô. Eu tô feliz porque acabou nos dois. E agora, Michel? E aproveitando que eu tô solteiro, vou beijar primeiro e perguntar nome depois. Como é que é? Banda Kene. Você pediu pra terminar. Os nossos amigos da sede de saboração estão na área. Valeu, manos. Curtindo de sabadão. Parada top. Ia atuar considerado boca, Elison. Já tem pérola negra. Aí foi o suficiente pra inventar. Nosso comandante Gabriel. Eu sofri feito maluco por você. E na madruga não parava de ligar. Fala a verdade que eu não quis te atender. A melhor sensação. Olha onde que a gente chegou. Num lugar que todo mundo duvidou. Sempre falei, seja o que Deus quiser. Hoje sou teu homem, tu minha mulher. Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou. Sucesso, tá parada, tobe, sabadão. É nosso. Festão da açaí, moleque, considerado. É tudo que olha como tá parada top aí. Pode contar comigo pro que der e vier. Ei, você, você e eu, parada top. Eu e você já tava escrito nas estrelas. palavras que é amor pra vida inteira. Eu te amo tanto. Pensando, se ligando assim, ó. Minha vida sem você não faz sentido. Bruno tá na área. Sempre da produção da Publi. E agora, hein? Eu te amo tanto. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Isso, dança aí! Eita, preto! E agora sim, meu gerente Rômulo. Toma aí! A gente ainda tem pouco tempo. Cala a boca! Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento. Considerado. É que contigo tudo que vivo, mesmo sendo simples e inesquecível. Pra dançar mijador com mijador, para na top, vamos lá! Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia. Eu tô querendo ter contigo uma vida. Tô preparado pra trocar vida de fato. Você preparado pra construir. O nosso cantor Thiago tá na área, maninho. Deu um show hoje no barco, né? É doido, boca? Reconhece. Vai dançando, vai se ligando assim, ó. Clepe de mentirosos. Acesse www.rafaelmb.com. Meu parceiro Romarinho tá na área, maninho. Não vai sem mim. E eu? Eu te amo. Você foi só um lance, mas me entreguei demais. Eu me entreguei. Diretamente de Dubai. Pra atuar, professora Cristina, top internacional, tá na área. Não vivo de sonho. E aí, Bibi? Não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui, perto de mim. Nossos amigos do Tawato na área, valeu, manos. Nossos amigos da Najai, valeu também. Eu me entreguei demais. E eu? Eu me entreguei demais. Você, bebê! Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo, mas não vá. Não vivo de sonhos. Não vivo de passar. Yes, você é tudo que eu preciso. Vai dançando, vai se ligando assim, ó. Quero tê-lo aqui. Aonde? Meu parceiro amigo particular. Eu me. Como é que comanda sabor açaí tá na área? Bora, Santana! Eu me entreguei demais. Oi, Roberta. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo, mas não vai. Isso, vai dançando! Vai se ligando! Vai ganhando periquitina agora! Na manha! Eita, parada top! Devagar, garota louca. És tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo. Nosso amigo da equipe Ajax, lá da Casa Grande, Adenilson. Meu parceiro Anderson, é Genildo, aproveitar antes que você. Uma Edson e o Brutal tá na área. Valeu, mano. E em poucas horas tive de acabar. Eita, meu gerente. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amores vem e vai. Eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. E quando perceberá. Seu tempo vai chegar. Chegou para a top! Devagar você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Vou pedir licença pro boca. É tão ruim a vida que você leva. Vamos tocar a sequência do homem agora. Eu vou te falar. Você está. Você quebrou. chorar meu coração. Eita, panela top! E eu não posso viver mais assim. Até pensar em você e fazer. Batida TF! Se ligando e atuar! Caio Sal. Toma aí! Eu queria te conquistar. Eu só queria. Só Raimundinho, esse é o nome da emoção no reatuar. Com seu olhar sedutor. Bora, preto! Você que me encantou. E agora, hein? Agora você não liga pra mim. Me faz não me entender. Bora, pastor, um PP tá na área. Homem do leite de onça. Quero, me meu segurança, Michel. Você quebrou. Fez chorar meu coração. E eu não posso viver mais assim. A pensar em você me fazendo sofrer. Vou conseguir. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Encontrar outro amor que não ia atuar. Toma, toma, toma. Agora. Mais uma decepção. Vem, Patrick! Bora, Bruno! Mais desse falso amor. Ia ter um de nós dois. Então não leve. Não me leve a mal. Não quero me envolver. A fantasia não deve existir. Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir. Jamile Varendo Fronteiras, professora Jamila, a Caetana. Eita, Jaqueline! O ar é frio, como a sua voz que me deu. O amor sem fim, só mentiu sobre o prazer. Ser a dois, se ter depois. Rio do sentimento de amar, não sou. Dançando assim, parada. Eu não vou chorar por você. E não vou deixar de viver. A fantasia não deve existir. Dançando assim, parada, tope. Não vou permitir ouvir. E agora? Não quero um amor assim. Não vou permitir ouvir. Não quero um amor assim. Nilson, dança aí, Jonas. Não, mano, na moral, pra dançar, pra curtir, pra dar top. Tem muita coisa boa pra rolar ainda. E aquele amor, gerente. Esse amor me pegou de um jeito, uma louca paixão. Estava tão carente o meu coração. Ele precisa de carinho. O comandante de outra na área. Esse amor mudou a minha vida, me fez renascer. Aí, Nilson! O meu coração eu dei todo a você. Ele não quer ficar sozinho. Agora você vem dizer que é o fim. Nunca pensei que você fosse assim. Nessa história só quem sofre é o coração. Não vai embora, não me entrega. Dançando, se ligando, para a tope! Goodbye jamais, meu bem. E agora, hein? Goodbye jamais. Goodbye jamais, meu bem. Goodbye jamais. Nosso amigo São Miguel Tonara, valeu, mano, curtindo aqui na Parada Top hoje. Tem muita coisa boa pra rolar ainda. É o Rogerinho, o safadão. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Já tá fazendo. E aí, parada, Tupi! A louca tá descendo no veneno. Com um dedinho na boca, mostrando o seu talento. Toma aí! Que eu tô vendo, que eu tô vendo. Então não tá! Tô com vontade de fazer aquelas paradinhas que eu só faço com você. As paradinhas. É hoje, bebê! Hoje a coisa fica séria. E o cabeça da plateque. Tchucu-tchucu nela. Toma aí! Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas. Vai ser tchucu-tchucu nela. Tchucu-tchucu nela. Jogando a aba, vou fazer tremer as... Bem lentinho, bem na manha. Lentinho, lentinho, e acelera. Lentinho, lentinho, vou fazer tremer as pernas. Vai ser tchucu-tchucu nela. Toma, toma. Nela. Vem jogando a... Eita, parada top. Ai, ai, ai, ai. Oi. Ai, eu gosto quando você senta com essa cara de marenta. No ouvidinho você faz. Sabendo com uma caetonara, valeu, mano, hoje. Se joga com esse olhar de perigosa. Tua gemidinha é bom demais. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você senta com essa cara de marreta. No ouvidinho você faz. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa. Só aquecendo a parada. Ai, ai, ai, ai, ai. E só lembrando, galera, que a gente tem aquele drink filé aqui ao lado. Nossa parceira Raíla, parceiro Roberto Mix. Só começou na parada. Toma aí. Acesse www.rafaelmb.com. Meu parceirão bater tá na área, maninho. Os teus pais ameaçam dentro da casa. Já que não posso te ver, vou sair pra ver. Parceirão Pelé da tá na área. Valeu, maninho. Tamo junto, hein. Na balada. Amanheci no bagulho. Você embrasar no rolê. E agora, hein? Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco. Não importa o que diga, eu não vou mais voltar. E agora para a sobe assim, ó. Eu vou curtir de cá. Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todo. Hoje tem Rio atua! Vem acabar essa noite. Vai, vem acabar essa noite. Na Brasil. Vem acabar essa noite. Ui! Vem acabar essa noite. Tu vai, eu vou! Hoje tem assim, ó. Só quem é do Paysandu, põe a mãozinha em cima que eu quero ver. Tá muito fraco, tá muito fraco. Só quem é do Paysandu, põe a mãozinha em cima, ei. E a torcida do clube do Remo. É que eu não gostei. E a torcida do Paysandu. E a torcida do Flamengo. E a torcida do Corinthians. Só quem é do atuado, do Anajás. Só quem confia no Papai do Céu, põe a mãozinha em cima que eu quero ver. Aquecendo tudo, Buca. One, two, three, vai! E é, galera, Dona Jazz tá na área! E turma, turma, vai! Vai, Miguel! Turma, turma, vai! Boutique do MB. Venha você também vestir a moda do rock doido. Cima, patrão! Aquecendo tudo, galera, tope! Turma, turma, turma, vai! hoje eu vim bater parada. Aquecendo, balançando, sacudindo tudo o Rio Atuar. Ai, ai, ai, Didi Boca. Tome aí. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Tem coragem? Aquecendo tudo, reatua! Tu e eu na praia. Isso, é pra cima agora! Na arena. Pra sair do chão. Eita atrevida. Eita, parada top! E toma, toma! E toma, toma! Aquece tudo, Rio Atua! Ajuda na limonino. Brisa na brisa. Eu falei bebê, então toma uma balinha. Que hoje tem 17, tá cheio de chubinha. Deu meia noite eu subi. E o quê? O couro tá com medo. Meia noite eu subi. Geral, geral. O tá com medo. Geral soltando fogo e eu fudendo. E toma, toma. Fudendo, fudendo, fudendo. Nossos inimigos sem fim, na área, valeu, mano. Fudendo, fudendo, fudendo. Fudendo, fudendo. Quem tá casado fica em casa, os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Nossa parceira Tayane examina na gesto na área, valeu, hein? Aqui é boiadeira. Prepara tudo, Gabriel. Prepara tudo, parada. Se prepara. As boiadeiras não dá pra encarar. As boiadeiras não dá pra encarar. Bota o pingão, chapéu, carangá. Bota o vermelho, busca não cheirar. As boiadeiras não dá pra encarar. As boiadeiras não dá pra encarar. Bota o pingão, chapéu, carangá. Bota o vermelho, busca não cheirar. Lança embaçada, na galopada. Nem 8 segundos, pinhão não aguenta com essa sentada. Os amigos sem fito na área. Na e aí, manos? Nem oito segundos, peão não aguenta com essa sentada. Eita, Rio Atua! Meu beijo vai te viciar. Minha pegada vai fazer você calmar. Bora! Debaixo do meu chapéu não vai mais sair. Eu sou o combo perfeito pra iludir. E toma, toma, vá! Meu beijo vai te viciar. Tô forte, me arrastou pra automotivo. Gigante, acho que ela mexeu comigo. Agora tô assim, ó. Mas eu te pula, pula e senta até acabar o fogo. Fica com força por cima do meu, do Brasil. Cima do meu garoto. Fica com força por cima do meu garoto. Fica, fica, fica por cima do meu garoto. Mas eu te pula, pula e senta até acabar o fogo. Fica com força por cima do meu garoto. Fica com força por cima do meu garoto. Pica, pica, pica, por cima do meu garoto. O DJ que bate no carro, sem limite. se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Só quem vai até 6, 7, 8, 9, 10, até meio-dia, põe a mãozinha pra cima que eu quero ver. O bagulho vai endoidar agora. Acesse www.rafaelmb.com. No caqueado. É na onda do biribau que ela vai no pau. É na onda do biribau que ela vai no pau. Ela vai no pau. Ela vai no. Tuma, tuma, tuma. Bota onde quiser. Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser. Tô fumando um chá com a seda preta. Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você. Tô fumando um chá com a seda preta. Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você. No caqueado. Porque sem amor as outras querem. Então senta, senta, senta, vai. Senta com amor, porque sem amor as outras querem. Piuí, tic-tac, novinha, fica à vontade. Pode sentar gostosinho na camiseta de chocolate. Piuí, tic-tac, novinha, fica à vontade. Pode sentar gostosinho na camiseta de chocolate. DJ Melri. Se eu pudesse. História de amor. Tão bem alto e vai cantar pra ouvir lá em Moana. Se fudeu. Você lembra? Toma aí. Oi, já faz um tempo que eu queria te dizer. Desequilíbrio pra viver. Tem razão que não venceu meu status de apaixonado. Será que vacilei naquele dia que eu me entreguei? Eu faço de tudo pra não me lembrar, mas o vizinho insiste. Pra soltar o gogó bem alto agora. Essa canção que me vai. Canta aí, Ritua. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Moaná. Aquecendo, detonando tudo! Um, dois, três, vai! É nesse ritmo aqui, ó! Pedrinho Pressão de Neiburga. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Filé e o nosso lado, nosso parceiro Raíra, é Raíra, né? Meu parceiro Roberto Mix, aquele drink filé, alô comandante John, toma, toma, toma, toma, toma, vai, vai, vai. Roberto Mix, é Bruno e teu. Não, chega aqui com o Miguel. Curtindo assim para a Tupi. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Meu gerente Rômulo. Não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas chegou incomparável. Mas veio você. Quem sabe vai soltar o gogó bem alto. Bem alto, seus gogó aí. Só vocês agora. Que eu tô. Que eu. Podem. Mas tudo bem. Vocês estão no Rio Atua, na Parada Tupi. Meu chão. As estrelas brilham como o seu olhar. Aquecendo tudo pro Gordinho. E tá pra um mundo ir, que te desejo. E você? Você é o meu par perfeito. E você? Você é o meu par perfeito. Comandante Gabriel, oh, mais tarde tem um homem perfeito. Oh, oh, oh. Ama aí, bebê. Amar é admirar com o coração. Essa é a visão. Sobrepõe a paixão, tão pouco tesão que encontramos na cama. E agora empalhada, Tupi! Uma grama de medo de errar, tão pouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. O meu parceiro, o Pepe! Você me chama. Onde a gente de onça tá na área? Segurança, Michel! Gente de Roma do Clube Top Zão Site tá na área! Eita, Cristina! Nem a lua, nem as estrelas. Eita, DJ Bruno, como o seu olhar. Se for magrinho, eu me amarro no pico que eu passo mal. Naquele pico que eu passo mal. No caquiado, vai. Se for magrinho, eu me amarro no pico que eu passo mal. No caquiado, eu passo mal. Naquele pico que eu passo mal. Se for magrinho, eu me amarro no pico que eu passo mal. Naquele pico que eu passo mal. Naquele pico que eu passo mal. Aquecendo tudo. Já já tem de nem boca. Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai! Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar. Se inscreva no canal Rafael NB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Você vai! Você vai beber, vai chorar, vai ligar. No final da noite ela quer ir pra minha cama. Enquanto ela em casa quer ser amiga piranha, ela quer se envolver, com o pavo da balança. Aquecendo tudo para na Tupi! E turma, turma, vai! E turma, turma, vai! Turma, turma, turma! Turma, turma, turma! Eita, parada, Tupi! O lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego essa bandida e taco o birimbau. No caqueado, vai! Toma, toma, toma! Toma aí! Você vem tão forte, me arrastou pra tão batido. Quando a gigante achou que ela mexeu com mim. Aquecendo tudo para a tope. Oi! Acesse www.rafaelmb.com. É o Duduzinho, porra. Fica com força por cima do meu garoto. Fica por cima do meu garoto. O DJ de barco, agora sem limite. Agora sem limite. Chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega, chega. Além do que falar, eu amo você. Eita, DJ Ellison. E aqui, como vou esquecer as noites de amor que eu vivi com você. Fica aqui, bebê. Ai meu Deus, eu tô passando mal. Tô me tremendo todo com passinho do, passinho do. Tu gosta de depois? Muito disso, isso é muito legal. Treme o passinho do. Toma aí! Ei! Oh! Aquecendo tudo, meu gordinho! E você sabe, quem chegou na cidade, eu tô doido pra fazer uma mega sacanagem. É o pop, pop, pop live. E te bota na pressão, sem maldade. É só uma botada, na botada, na botada. É só uma botada, na novinha, uma botada. É só uma botada, na novinha, uma botada. É só uma botada, na novinha, uma botada. Toma caqueado, toma, toma caqueado. Toma caqueado, vai, vai no caqueado, vai. Tá faltando e o rock tá desviado. Moleque doido, mostra como é que faz. Vai, moleque doido, mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Mostra como é que é. No caqueado, vai. DJ Indy é o brabo, vou. Sal, sal, faz cara de mal. Sal, sal, faz cara de mal. No caqueado, vai. Bora no caqueado, brabo, bora no xingado. Bora no caqueado. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. É o brabo, vai dançando. Vai dançando. Dança aí, Patrick. Vai dançando. Dança, dança, e dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança. Vai moleque doido, vai moleca doida, cabo, vai moleque doido, vai moleca doida. Só um cuzão, só um cabelão, só um cuzão, só um cabelão. É muito caqueado, mas de boca. O povo aqui da toada na Jaz, a nossa região aqui de perto. Gosta das músicas que são pra dançar no Mijador com Mijador. E claro, tem famílias aqui, tem casais. A gente vai tocar aquelas músicas pra você dançar. E logo mais tem Pérola Negra, tem Boca, até 6, 7 da manhã, papai. Montique do MB. E aí, PTK? Eita, minha trevida! Oi! Meu parceiro Isaías, todos os amigos estão juntinho, valeu Isaías! Alô Santana! Meu amor, é dia para nós, o sol está nascendo e o vento está soprando. E agora, hein? E os sinais da Almirante Barroso e de Raílson para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Uma passarela da BR-316. Professor Rodolfo do Pix está na área. Professor Jorginho, minha top internacional. Professora Cristina, libera! Libera, libera pra mim. Libera aí. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonito? Miguel Ribeiro, parceiro Bruno. Sim. E o parceiro Eric. O que é que você quer ser? Bora André, cadê você, ligaçado? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Olha aqui, Patrick. Comigo ela não quer. Mas ela quer contigo, Patrick. Ela quer com o DJ Patrick, bebê. Agora cabeludo. Siga no Instagram, @boutiquedomb. Bora, meu gerente. diferente. Nossa cantora Sheila tá na área. Tá muito quieto. E parada top. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Dançando, se ligando na manha. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Tem um cara simples como eu. Ela. Olha, Patrick! Para, Bruno! Vida. Irmãzinha Suzy da área! Clave de mentirosos! E aí, meu brother? Toma, toma, toma, vai! Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. O meu parceirão Mula Gilvar, produção do Magnata. Vai dançando assim, ó. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no Mormaço, show no African Bar. Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. O brega corre solto. Eita, parada top é assim, ó. Bora, Raimundinho. Dançando de calcinha. Seu nome de emoção na tua aba, pai. Locomotiva, agito no pompilho. Artistas no xodó. Ai, bebê. Te promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser longa e tudo vai rolar. Até de manhã. Bola, papo, é claro que elas vão. Vai, Raimundinho. Deixou na Pororoca e no Calamazu. E a parada top. No Brasil de norte a sul. Toma aí, Clara. Na madrugada rolando um brega. DJ Patrick. A Pop Song Rubi a tocar. Na madrugada rolando um brega. Tupinambá, Pop Song Rubi a tocar. Sempre rolar o bregão, bora rolar. E toma, toma, vai. Isso, vai dançando, vai curtindo. Carreta atrevida, parada top. E agora, hein? Cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Baixinho da TF. Se for pulindo eu chego mais ou além. Vem, chega mais perto. Vem assim, Patrick. Não faz assim. Com quem? Comigo. E não. Não me diga. Eita, bebê. Meu amor, vem pra mim. Pare, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga, não. É no setor do Patrick, é parar. Junto, meu brother. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga, não. Meu amor, vem pra mim. Banda. Calma, só na manhã curtindo, tem muita coisa pra rolar aí, hein? E toma, toma, vai. Toma, bebê. Eu só quero amar. Bora, Eric. Me dá um beijo. Quero te encontrar. E não te vejo. Parada top, tá linda demais, tá doida? Te amo e te quero. Amor com seus mistérios. Professora Cristina, top internacional. Diretamente de Dubai. Porque te fui atuar. Olha, Jamile. Vem que eu te quero. Meu parceirão Rui tá na área, maneiro. Tamo junto, Rui. E agora sim. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos seus olhos junto aos meus. E assim, bebê. Eu só quero amar. Junto eu quero estar nas noites de lua. Daquele jeitinho para a tua bebê. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer. Sucesso total para a top. Vai, NG! No patrocínio de Boutique do MB. We'll be right back. te amo. Por quê? Vem que eu te quero. O meu amor é você. Toma aí, meu comandante, assim, ó. Já já deu gordinho pressão. E eu te dei. Eu te dei o meu amor e você recusou. E o Gabriel? Eu fui um bobo. Como um louco, te amei que nem sequer pensei. Eu fui um tolo. Mas você? Eu jurei nunca mais amar, pra não sofrer outra ilusão. Mas ninguém pode comandar o impulso do coração. Agora você vem assim. Hoje eu te encontro outra vez, dizendo que quer vir morar comigo. Dançando, se ligando. Loucura vai ser de novo acreditar. Será que foi? Mentira, mentira, eu não posso acreditar. DJ Roberto Mix, seu nome da emoção, papai. Mentira, mentira, não posso te perdoar. Mentira. Alô, Marcelo Pitbull. Não posso acreditar. Mentira, mentira, eu não posso te perdoar. É aquele clima para a top. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Lourinho do Brega tá na área. Chega aqui, Lourinho. Acesse www.rafaelmb.com. Se eu jamais ofereci a ninguém o mais louco e lindo romance. Meu parceiro Lourinho do Brega, nosso artista moanense. Um parceirão Jefinho tá na área. Cadê o Jonas? Professora Cristina, top internacional. Diretamente de Dubai, moleque. Pra sempre amar. Você! Você me perdeu. Sal! Sal! Não deu valor em mim. E aquele amor de boca. Meu amor, não vou mais chorar. Será que vale a pena? Pra ele. E perdeu. Toma, toma, vai. Detonando e curtindo um pouquinho de cara. Já tem boca detonando muito som também. Mas se eu tocar essa daqui, ó. Essa aqui, Gabriel. Agora, quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto, aqui estou. Sofrendo com a saudade que você deixou. Professor Jorginho tá na área, homem. Não aguento e aí, Bel? Essa solidão. Preciso encontrar uma solução e me convencer de que agora estou só. Agora sim, para a Tupi! Amigo da Najá, estou na área, valeu, boa noite. Você estragou com meus sentimentos, jogou os nossos sonhos todos a ver. Patrick, agora arrependido, diz que quer voltar. Aquela história de amor, Gabriel. A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que maltratou e feriu meu coração. Nossos amigos do Marizal Tonara, valeu, manos. Tá na mãe, curtindo com a gente. Agora estou sofrendo com esse sentimento. E toma, toma, vai, vai, vai, vai. Meu parceirão Rui Tonara e Maninho. Agora sim, Rui. Ei, meu brother. Hoje estou sozinho, quero te encontrar. sim, peteca. Não aguento essa dor no meu coração. Meu parceiro Santana tá na área, maninho. Bora, boca. Onde estou, não consigo definir. Meu amor, não consigo dormir. A saudade tamanha no meu coração. Um pouquinho de cara pra gente amanhecer nessa parada, Gabriel. Eu sei onde. Eu sei onde. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará.